E aí, aliado G, firmão ou truta? E aí, Douglas, como é que é, mano? Daquele jeito? Graças a Deus, tudo bem. E aí? Tranquilo, como sempre, na luta. Pode crer, irmão. Tem uma dúvida aqui, pá, direto, eu sempre me pergunto. Aproveitando esse momento de calmaria e tal, você que já falou sobre o amor, você tem algo pra falar sobre o dinheiro? É, dinheiro é complicado, né, mano? O dinheiro ilude, tá ligado? Pra mim, ele é que nem estrume. Não serve pra nada se ficar amontoado num canto. Mas se você espalha, aí floresce o campo. Mas aí, Douglas, a ideia não acabou, mano. Sei. Espera, dinheiro também gera guerra. E os poderosos podem matar uma, duas, até três rosas. Mas jamais deterão a primavera, tá ligado? Sabe de quem é essa? Aí, Douglas, aproveita e manda uma ideia. Certo, sem palavras. As palavras que eu sigo agora é sobre inteligência, irmão. Pode crer. A inteligência é tão estranha que me surpreende. Primeiro o homem descobriu o fogo, aí veio a roda, tecnologia, pólvora, computador. Foi a lua, só não descobriu o amor. Vixi, ô tecnologia, avanço demais. Quanto mais eu avanço, menos a paz. Não é não?